Sexta-feira, dia 13, é claro, eu, Nil, Nil é meu nome, viu? Nil. Saí pela noite, atrás de alegria, com bons pensamentos na minha mente e a certeza de encontrar só alegria, pois só queria levantar o meu espírito, indo a uma festa para escutar o meu ritmo e encontrar meus manos de fé, ficar do lado dos meus irmãos. Mas tudo o que pensei só ficou na minha mente, porque eles me enquadraram ao descer do ônibus. Te acusaram, te humilharam, te revistaram, Nil. Foi por aí e tal, mas eu não devia nada e nem de nada eu sabia, porque aquele dia só alegria me perseguia. E você nem imaginava aquela geral naquela hora, naquele puta astral, mano. Pode crer, mas isso não foi nada, o engraçado foi a teoria daquele gambé me perguntando do fumo e por que eu ria sem parar. Eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem de nada, eles não sabem nada. Eles não sabem de nada. E ele falava que não estava achando graça na minha roupa, no meu boné. Você não é palhaço, e queria, mano, me levar para averiguar, porque eu ria sem parar. Ele queria dinheiro. Aí eu não sei, só sei que me irritei, comecei a bater boca da mesma forma. Na ironia eu dizia que só alegria prevalecia naquela hora, mas era a alegria de estar bem comigo mesmo. Mas ele não entendia? Não, ele achava que a alegria para mim vinha de um baseado e que um tipo como eu não tinha motivos para andar que alegre. Que cabeça cabuloso, hein? Pensei, pensei, enquanto ele me tirava e decidi ignorar aquele guarda. Gente dessa raça não sabe o que é viver, a maldade forra seus sentimentos. A bondade deles é atirar daqui ou de lá, filhas da puta, pá, pá, pá. Você agiu certo, mano, correto, é dessa forma, aí, desbaratina deles. Eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem de nada, eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem de nada. Escutem o que eu digo, esses putos sem vergonha são autores de tudo. Digo e repito quantas vezes sou preciso, suspeitos somos todos num crime cometido, mas mesmo assim os mais suspeitos são eles nesse mundo cheio de desigualdades. MRN canta a verdade com realidade. Aí você já vê, fica ligado que não podemos ter simpatia com esses guardas que não sabem de nada e que só te para pra tirar um barato da sua cara. Pode essa polícia. Tudo que queremos é contar com vocês, irmãos. Quando te pararem, não reaja não, faça nada, fale só na ironia, com palavras vocês estarão dando uma porrada de inteligência. Enquanto isso, Junior, Fresh e eu vamos cantando essa canção para passar aos outros irmãos a verdade e a realidade que eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem de nada, eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem de nada. Eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem de nada, eles não sabem nada, eles não sabem nada, eles não sabem de nada. Eles não sabem nada, eles não sabem nada.